Tenho óleo da papoula, substância corrosiva, se fuma na celulose, o cachimbo na latinha. O beijo da morte é o crack, a química ilícita da base da pedra. É fita, cocaína, língua azul, rupinol, merla, pasta branca, chá de cogumelo, chá de beladona, baque na veia, kryptonita, cannabis, saco de cola, lança perfume loló, as patricinhas gosta. Pedra picotada, mato seco de chavado, substância que quando se junta se torna o mesclado, mix brisolado, uísque energético, tabaco, nicotina, droga e pouco sexo, maconha, haxixe, borrado, crack, álcool, tinner, taja preta, base, MDMA, morfina, cetamina, substância corrosiva, anfetamina, impotência, alucinose, Babilônia ilusória, overdose, rebordose, sintoma das drogas, a morte por extenso, química da perfeição, destrói seu organismo, estraga seu pulmão. Na nota ou no canudo, na lata ou no cachimbo, inalado ou prensado, os efeitos é corrosivo. Na nota ou no canudo, na lata ou no cachimbo, inalado ou prensado, os efeitos é corrosivo. Tipo chaminé, tipo farejador, aos poucos se morre pelo trago, pelo dor. Tipo chaminé, devastador, é o baque do apoque ao chuí, o beijo da morte é o crack. Baque na veia, teco no pó, tapa na lata, olfato corrosivo, ponta do dedo queimado na quina, mais uma alma, um morto vivo, sabadão na boate, domingão no hospital, 5G de cocaína, abalou seu emocional, mal de online, na face, nas mãos e no pé, do nóia que passou do limite, tipo chaminé, dependência que ganha antes de matar corrói, pedra, coca, aos poucos te destrói, tipo chaminé, devastador é o baque, do apoque ao chuí, o beijo da morte é o crack, aos poucos você morre, pelo trago ou pelo odor, pelo tapa na macaco ou pelo teco que inalou. Droga, prazer de fumar, usufruir, droga tem o poder de dominar e destruir. Na nota ou no canudo, na lata ou no cachimbo, inalado ou prensado, os efeitos é corrosivo. Na nota ou no canudo, na lata ou no cachimbo, inalado ou prensado, os efeitos é corrosivo. Na nota ou no canudo, na lata ou no cachimbo, inalado ou prensado, os efeitos é corrosivo. Tipo chaminé, tipo farejador, aos poucos se morre pelo trago ou pelo dor. Tipo chaminé, devastador, é o baque do apoque ao chuí, o beijo da morte é o crack. Do apoque ao chuí, o beijo da morte é o crack. A coca é a rainha, ox é a novidade. Dois são dos pobres, o outro são dos ricos, mas se juntar os três em um é o mesmo efeito corrosivo. Doce, êxtase, LSD, o bom é degustar um basé no narguilé. Do óleo da papoula, da folha, da coca, das mãos de cientistas, que foi criada as drogas, como Deus criou o homem, a semelhança dele os fez. O químico criou as drogas, violou as leis. Caneta sem canudo, cachimbo de pau, seda, nota enrolada, papel de pau, lata de cerveja. Armas letais, acompanhante das drogas, diga não a elas se bater na sua porta. Copo de veneno, cigarrinho do capeta, antídoto da morte, o pó que tá na mesa. O baque que vai pra veia, o crack cê prensa e puxa, a cola que cê inala, o lança que cê suga. Sua vida vale mais do que a pedra que tá na lata. Quer morrer? Então vai, dê um tapa na macaca. Na nota ou no canudo, na lata ou no cachimbo, inalado ou prensado, os efeitos é corrosivo. Na nota ou no canudo, na lata ou no cachimbo, inalado ou prensado, os efeitos é corrosivo. Tipo chaminé, tipo farejador, aos poucos se morre pelo trago ou pelo dor.